Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou com ele, o meu querido sócio majoritário desse podcast, o nosso querido Ivo. Fala, galera, beleza? Bom, pessoal, estou recebendo o Rafael hoje. Boa noite. Estou recebendo o Bruno. Boa noite. E também estou recebendo o Matheus. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, eles são três amigos que são do Bate Roda Podcast. E eu vou começar com vocês aqui. Eu gostaria de saber como vocês decidiram montar esse projeto, né? Vou começar com quem que gostaria de contar a história aí, de contar o projeto. Pô, se o Bruno me permitir. Por favor. Bom, o Bate Roda Podcast, né, é um projeto que eu e o Bruno iniciamos ali no meio de 2021, se não me engano. Eu lembro que a gente assim, eu conheço o Bruno do meu curso de produção musical e a gente conversava muito de Fórmula 1, né? Foi uma amizade ali que nasceu disso. Era a única coisa que a gente falava no curso, porque a gente não fazia nenhum dos trabalhos junto dentro da faculdade, né? E aí eu falei, pô, Bruno, eu queria... Você tem um podcast zero no mundo, eu queria startar um negócio virado para automobilismo, né? E uma das coisas que eu sempre comento quando alguém me pergunta é que eu queria dispersar a maioria da desinformação que tem nas redes sociais, né? Então, tipo assim, naquela época de pandemia, boom da informação, que tinha aquele monte de página crescendo sobre Fórmula 1, tinha muita gente que falava, tipo, coisas equivocadas e a galera, tipo, vai lá e aceitava, entendeu? Então, a ideia do Bate-Roda, a princípio, era essa, né? E aí, só que o projeto, quando a gente começou, a gente abriu o Instagram e ele ficou, tipo, um ano parado até a gente realmente começar a trabalhar, né? Que foi levando aí pra até o final de 2022, então ele ficou um ano e meio, um ano, dois anos parado aí, sem postagem, né, Bruno? Bacana! Foi mais ou menos aí. E como é que... E você estudou... Então, vocês se conheceram na faculdade, isso? Exatamente. Eu e o Bruno na faculdade. O Matheus veio no nosso trabalho de web rádio, né? Que a gente fazia transição na web rádio em 2023. Bacana, bacana. E perguntando pra vocês, como é que vocês... E o quadro do podcast do Verstappen, como que surgiu? Bom, deixa eu responder essa, então. Acho que pra responder essa, a gente precisa responder porque que a gente começou a fazer dublagem, né? Que veio dessa toda transição, porque, assim, o nosso passado, principalmente o meu, eu queria muito ter um podcast, né? Inclusive, muito obrigado pelo convite da gente estar aqui. Dei uma forçada no trabalho de vocês, eu gostei, eu vi que vocês trabalham muito bem. E eu já tentei participar dessa cena algumas vezes, eu me frustrei todas elas, eu sei como que é difícil. Então, fiz questão também de vir aqui dar uma moral, porque é da onde que meio que eu vim, assim, sabe? Os primeiros trabalhos que eu comecei a ter depois da faculdade com áudio foi editando podcast pros outros, sabe? E o Bate-Roda surgiu nisso, né? A gente era meio que um podcast, né? E aí teve essa fase de a gente não saber o que fazer, a gente meio que parou de fazer as coisas, a gente começou a voltar e a gente começou a postar meme, né? Só que era meme geral. Na época, a gente nem queria gravar nada, a gente só queria fazer meme mesmo, de edição, assim, sabe? E a gente viu que era legal, que isso funcionava, uns vídeos viralizaram, umas coisas assim. E a gente, pô, vamos continuar na comédia, né? Isso aqui dá certo. E aí, a gente começou a fazer as dublagens, né? E a dublagem foi um negócio que veio muito natural, porque eu trabalho com áudio, né? Eu sou editor e eu trabalho com dublagem. Eu sou editor, né, de dublagem, né? Já fiquei bastante tempo na captação. Hoje em dia eu só fico editando e resolvendo problema, basicamente. Mas, então a dublagem foi algo muito natural, assim, pra gente. E simplesmente quando a gente viu, a gente tava dublando. No início era só pra colocar umas vozes engraçadas. E quando foi ver, a gente tava dublando pra valer. A gente falou, não, vamos dublar, que a galera gosta disso. A galera quer ver esse conteúdo em português, independente do que seja. E no começo a gente tava indo só na comédia, né? E aí quando a gente começou a ficar um pouco mais sério, né? Veio a ideia do podcast do Verstappen, que, se eu não me engano, começou quando, Rafa? Começou lá pra... Eu lembro que... Abril de 2023, né? Era abril de 2023, o povo... O Bruno me perguntou, pô, vamos fazer meme, mas vamos fazer do quê? E na época o povo começou a postar aquelas montagens, né, da salinha do pódio, né, a salinha a antessala do pódio, né, onde o povo descansa ali, os pilotos, e só que era foto e era tipo assim, a montagem do Verstappen com aquele, com fone de ouvido, um microfone na frente, né, entrevistando os outros pilotos, e eu falei, Bruno, mano, vamos pegar a salinha, velho, e vamos dublar. Vão dublar os caras se alfinetando aí, porque a... Eu não sei se o... Eu acho que o Bruno lembra. O slogan antes do podcast nosso, do podcast mesmo, do... que a gente fazia na Twitch, no YouTube, a gente pegava o pós-corrida pra alfinetar os pilotos mesmo. Então a gente fazia um negócio bem cômico, assim, bem do nosso jeito, bem Rafael e Bruno, né? E aí a gente levou isso pra dentro do podcast do Verstappen, né? A gente fez a dublagem ali e a dublagem, até o... Você, Henrique, me perguntou antes no WhatsApp se era realmente o que os pilotos falavam e, tipo... Não é, né? Algumas coisas ali são, mas a gente coloca os pilotos ali pra se alfinetarem e ser uma zoeira entre eles ali, tipo, essa é a graça do podcast, né? Poxa, que legal, é muito bacana, eu dou muita risada e sempre assisto, né, esse quadro, sempre que pós-corrida, né? E eu acho muito legal, acho muito bacana o trabalho de vocês, parabéns aí pela criatividade, imagino que não é fácil, né, esse tipo de conteúdo, que tem que ter muita criatividade mesmo, né, e também entender um pouco de dublagem. Bom, Ivo, você gostaria de fazer uma pergunta pro pessoal do Bate Roda? Então, na verdade, eu tava pensando em falar direto da Fórmula 1. Eu tenho uma coisa de Fórmula 1. Querem seguir? Tem mais alguma coisa assim, Henrique? Quero entrar em assunto construções, sites, pés, etc. Tá certo. Podemos entrar. Podemos entrar. É disso que o povo gosta. Vamos lá então, pessoal. Quem vocês acham que vai levar esse campeonato de construtores de 2024, dado o início muito bom da Red Bull, mas uma decrescente nas últimas corridas, agora uma ascensão recente da Mercedes, assim como da McLaren, uma Ferrari meio instável, como sempre, assim. O que vocês acham que vai acontecer nessa segunda etapa, na segunda metade do nosso torneio de Fórmula 1? E aí, quem vai? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Bala, Matheus. Bom, eu vou imitar a frase do Web Rádio. Posso falar? Então eu vou falar. Então é o seguinte, a gente viu realmente a Red Bull muito bem, né, no começo da temporada, e até que o Pérez performando bem, fazendo dobradinha com o Verstappen. Só que, pelo visto, passa de Miami e o Pérez desaprende a completamente andar com o carro. From Mexico, it's Sergio Checo Pérez! Obviamente, a gente já viu a McLaren crescendo na temporada passada, na metade da temporada passada pra cá. E a Mercedes começou a se acertar de novo, né? E isso é muito importante, né? A gente viu como a Mercedes aproveitou principalmente a Áustria, que teve o acidente do Norris e do Verstappen. Acho que se o Pérez, realmente, essas duas coisas pro Pérez agora, né? Hungria e Spa, vão ser muito cruciais para ele, porque se ele não performar, não pontuar bem, pelo menos chegar num P4 que seja, eu acho que ele vai ser sacado. A principal escolha da Red Bull tem sido em vista o Yuki Tsunoda, pelos resultados. É que, né, obviamente, a experiência do Daniel Ricciardo é o que mais conta, mas as conversas que vem sendo durante agora que saiu, principalmente dos jornais do Automotor 1 Sports, né, que é o AMOS, saiu que provavelmente seria o Tsunoda o piloto a assumir a vaga da Red Bull, até pelo desempenho tá sendo melhor nessa temporada do que do Ricciardo, e aí entraria o Leon Lawson na vaga da RB. Então, assim, acho que a Red Bull ainda tem um pouquinho de favoritismo por conta do Verstappen, mas a McLaren tem que saber capitalizar melhores os pontos em questão de vitória, né? Vacilou, principalmente em Silverstone com a estratégia, o Norris pediu o pneu macio para tentar atacar o Hamilton, acabou não pagando, né? Acabou até perdendo a posição pro Verstappen, que tava com duro, e tinha um pneu médio novo, o pneu médio era o melhor pneu para realmente utilizar em Silverstone, a pista estava fria, e era um pneu que tava esquentando bem, mas não tava tendo um desgaste tão elevado, e o duro demorou para engatar, né, no começo ali, mas na hora que ele ganhou desempenho, conseguiu alcançar o Norris, começou a alcançar também o Hamilton. Na Áustria, realmente foi um embate meio complicado, e a galera, né, tá com isso ainda até agora, né, preso na cabeça e preso na garganta de, tipo, quem tá errado. Eu, novamente, acho que a culpa é dos dois. Os dois ficaram forçando, o Norris ficava forçando o dive em cima do Verstappen, não conseguia chegar perto da Red Bull, do Verstappen, né, até porque a Red Bull tava muito forte de reta na Áustria, mas acho que, né, a questão da colisão acabou pesando bastante, e acho que foi muito afobado, querendo ou não, o Lando Norris. Acho que faltam algumas decisões um pouco mais frias, né? E até da própria equipe falar, você vai de médio e falar isso. Porque quando o Verstappen até perguntou pro Lambiasi, né, que é o Giampiero, que é o engenheiro dele, duro, tem certeza? Ele falou, tem certeza, a gente é o pneu correto. E realmente era um pneu que tava muito bem, não deu para chegar realmente no Hamilton, a gente viu. Mas acho que a Red Bull ainda tem um pouquinho dessa segurança, até pela gordura e pelo equilíbrio que tá no grid da temporada atual. Acho que muitos carros brigando pelo campeonato e essa vantagem construída pela Red Bull no início, acho que vai dar para manter isso até o final do ano. Claro que pode acontecer vira-volta, o carro do Verstappen quebrar e isso beneficiar as outras equipes. E tem outro porém aí, né, Matheus? Que se o Norris continuar atacando o carro em cima do Verstappen, vai sobrar para quem tá atrás, né? Por, sei lá, as duas Mercedes ganharam as duas últimas corridas, o Leclerc tá ali em terceiro, mas a Ferrari também não tá ajudando muito, né? Então... as estratégias da Ferrari pesam bastante, né? Mas a Mercedes foi a que mais se deu bem nessas duas últimas corridas. Capitalizou certinho as vitórias, né? O Russell tava ali fazendo a corrida dele, tava longe do Norris, até 10 segundos, acho que eu tava atrás do Norris. E aí, na hora que os dois se tocam, deu sorte. E o Verstappen se deu bem ainda na Áustria por causa do toque. O carro dele, ele não abandonou, terminou em quinto. E ainda assim, a gente mostra como o desempenho do Pérez tá pesando muito, porque o Verstappen teve o contato, teve que parar nos boxes com o pneu furado, teve que dar quase metade da volta com o pneu furado, e o Pérez ficou preso atrás de uma raça. Esse fator Pérez, se de fato acontecer, como você comentou, e nas próximas duas corridas ele não performar bem, entrar o Tsunoda, aí dá pra sacramentar, porque esse ano, carro por carro, o Tsunoda tá andando muito, muito. Ivo, e você sabe... das outras equipes é o Pérez fazer as cagadas dele. E você sabe, Ivo, que no contrato do Pérez tem uma cláusula que ele pode ser dropado da equipe se ele ficar abaixo do top 6, do top 5, né? E ou a mais de 100 pontos do Verstappen, que é líder do campeonato. E é o que tá acontecendo agora. É isso que eu ia perguntar, porque eu não sei. Eu sei que o Verstappen tá em primeiro, Norris, daí... daí Leclerc... eu acho que não vou lembrar agora. Será que o Hamilton... Não, Russell e Hamilton são sétimo e oitavo, se não me engano. O começo deles foi bem fraco. Né? Isso. Aí vem Sainz... Isso, é. As duas Mercedes começaram muito mal esse ano. O Russell, inclusive, tá dando muito mais. O Russell vem performando bem mais do que o Hamilton, na minha opinião também. Isso é um equilíbrio, né? A gente vê um equilíbrio dos dois, né? A gente vê que os dois brigam bastante, mas a gente vê que realmente o Hamilton, né? A vitória em Silverstone foi mais por qualidade técnica mesmo do Hamilton do que por... né, até por talento mesmo, do que por sorte. Porque o do Russell foi sorte, capitalizou um acidente ali na frente e acabou vencendo. Mas a gente não pode tirar um George Russell da disputa, porque não é um piloto ruim, muito pelo contrário, é um piloto que tem duas vitórias e vem se mostrando capaz, mas também vem errando, né? A pressão dentro da Mercedes, porque ele até falou, né, que tem feito bastante trabalho psicológico, né, terapia, porque a pressão dentro da Mercedes é muito grande. E ele falou, né? Principalmente por causa dos acidentes que ele teve, né? Recentes, ele teve aquele acidente em Singapura, que na última volta ele tava forçando também, ele dá no muro, e ele se xinga e fala, pô, eu sou o quê, um novato? E ele sabe que não poderia fazer aquilo ali mesmo. E é isso que falta pro Norris, entender que não dá pra fazer ataques tão longes assim, né? Acho que tem que saber a hora de forçar, mas também não precisa, né, chegar nesse nível, né? De tipo... Tá mais de um carro e meio de distância e dá um dive na curva que tem que ir, né? O pessoal reclamou. E até o próprio Verstappen falou, não é assim que você ultrapassa. E realmente, não é assim que você ultrapassa. Chega junto no carro, próximo da tangência e faz a curva. Joga o carro, faz a curva. Bonitinho. Então, acho que falta um pouco mais de calma, né? Aquietação pro Norris, porque ele é muito afobado em certos momentos. Por isso que demorou tanto pra ter a primeira vitória. E acho que ser cabeça dura, né? Pedir as estratégias de maneira errada. Isso é verdade. O bacana é que a McLaren, nesses últimos meses, anos, conseguiu dar uma evoluída. Inclusive, eu não lembro agora quem comentou, hein? Que eu lembro de um áudio na corrida de Silverstone, onde o engenheiro do Norris falou, a gente tem um conjunto de pneu médio, a gente é o único que tem, a Mercedes não tem, acho que a Red Bull não tem, só que os caras lá falam isso, porque daí na hora a Gava vai lá e coloca o pneu vermelho, e o Norris ainda por cima ele para na posição... Ferra toda a equipe mecânica ali da troca do pneu. Eu lembro da McLaren ter errado, né? E realmente a McLaren vem errando na estratégia, né? Na mesma corrida em Silverstone, eles deixaram o Piastri uma volta a mais na pista, com a pista molhada. Da pista molhada secando, se eu não me engano. Eu não lembro qual das vezes. É na parte da pista molhando, na verdade. E aí largaram o Piastri na pista e ele Tipo, quando ele foi parar, ele já tava com a distância de, tipo, 10, 7 segundos pro pessoal que tava liderando e perdeu posição pra caramba, né? Então, falta pra McLaren ainda também acertar isso daí, né? É uma doideira. E o piloto ganha confiança nisso também, né? Tem que ter a confiança ali, né, na equipe. A equipe tem que fazer um bom trabalho. O piloto fica confiante de que a equipe tem um bom trabalho e ele não precisa tirar mais do que ele tem, né? Então, às vezes eu acho que até a afobação do Norris pode vir daí, né? Verdade, nesse ponto a Mercedes acertou demais, né? Porque eles fizeram aquele pit stop duplo. Eu não lembro quem tava na frente agora, se o Russell ou o Hamilton. Entrou um, trocou, entrou outro no timing quase exato, assim, com um elogio, deu super certo. No final foi a equipe, agora eu não lembro se foi a equipe que mais pontuou no final de semana, provavelmente tudo. A McLaren foi, de novo, foi a equipe que mais pontuou no final de semana. E... nossa, tinha sido a Mercedes. Não, a Mercedes não, mas o Russell pontuou por causa do Russell. Teve um problema de água, de resfriamento, e aí teve que abandonar. E até falando nessa questão dupla de pilotos, qual equipe vocês acham que está nutrida da melhor dupla de pilotos? Seja Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull, Haas, sei lá. Ferrari. eu acho sem dúvida. Cara, o povo fala muito que fala muito do Leclerc em si, mas eu acho o Leclerc um ótimo piloto, só que o problema é que a equipe Ferrari não ajuda, né? A equipe em si não ajuda. Sempre há um problema no motor, sempre há um problema no pit stop, sempre há um problema na estratégia, sempre há um problema, entendeu? Mas o melhor conjunto ali é Leclerc Sainz, velho. Leclerc Sainz, eu acho que não tem melhor que isso. Tipo, você vê que a equipe é sempre meio desequilibrada ali. O Russell e Hamilton é até discutível, né? Porque o Russell, ele é bota, velho. Ele acelera muito, mas eu acho que Sainz Leclerc ainda é um pouquinho melhor. E aí, sem clubismo, acho que ano que vem, quando for dupla Leclerc e Hamilton, acho que vai ser melhor ainda. Com certeza. Não, isso com certeza. Pois é. Eu vejo a Ferrari um pouco atrás da Mercedes. Acho que são as duas melhores duplas da Fórmula 1. Aí a terceira é a McLaren. E aí a Red Bull em quarto, porque, né, o Verstappen, mas aí o Pérez, né, pesa na balança bastante. E onde que vocês acham que vai, pra qual equipe o Sainz vai fechar contrato? Ah, essa é uma pergunta difícil. Essa é a pergunta, Bruno. Quer tentar responder essa, Bruno? Eu não sei, cara. O Sainz tá fazendo um mistério sobre isso que eu tô achando muito engraçado. Ele mesmo tá se divertindo com isso. Sim. Então, sei lá. Na minha cabeça faz sentido ele ir pra Williams, mas tem motivos pra não ser pra Williams também, tá ligado? Então, eu acho que seria Alpine. Eu vejo Alpine, principalmente porque agora da volta do Briatore. E o Briatore é um velho que tem uma lábia descarada, cara. Eu nunca vi um maluco que consegue trazer as coisas em favor dele pra equipe, né? Esse cara conseguiu voltar a pisar no paddock da Fórmula 1, né? Então, a gente tem que lembrar de tudo que ele fez, né? Na época da Benetton, que na época da Benetton, a Benetton no primeiro título do Schumacher era motor Ford. E ele tinha a Ligier, que era com motor Renault. Na temporada seguinte, que ele tinha comprado a Ligier, ele pegou os motores da Renault pra usar na Benetton. Então, ele sabe dar esses pulos do gato e, além disso, até pra mexer com o contrato. É uma lábia que esse velho tem que, vou te contar, é impressionante. Eu acho que o Sainz deve estar visando mais a Alpine, até pela questão de ainda querendo ou não ser uma equipe de fábrica, que tal, provavelmente vai deixar de ser equipe de fábrica, porque a Renault cansou. E acho que se trouxer motor Mercedes, acho que isso pesa bastante, porque querendo ou não, é um motor mais confiável e muito mais potente também que o motor da Alpine, né? O motor Renault da Alpine. Então acho que talvez isso pese mais pro Sainz assinar com a Alpine do que com a Williams. E pra Mercedes, alguém acha que ele vai pra Mercedes? Ou você acha que isso é muito pra mim? Eu sou da opinião que o Verstappen vai pra Mercedes. Verstappen vai pra Mercedes. Eu sou dessa opinião. Eu também. Porque, na verdade, foi aquilo que o Jos Verstappen falou, né? No começo do ano, depois daquela polêmica do Horner, que a equipe ia se despedaçar, né? E a gente já viu o Newey saindo, né? Agora o Jonathan Whitley, né? Que é o diretor esportivo lá. Advogado diabo. Jonathan Whitley. Cara, só ecoa na minha cabeça o Jonathan Whitley no rádio falando com o Michael Masi, velho, naquela briga do título em 2021. Era ele contra o Ron Meadows da Mercedes. Era muito engraçado, velho. E a equipe, pra mim, a Red Bull, tipo, a Red Bull tá se despedaçando realmente, entendeu? Se eles não acharem ali um, pô, se eles não conseguirem se arrumar, eu acho que é perigoso até eles perderem o título de construtores, né? O de pilotos é difícil porque o Verstappen tá lá, né? Mas como o pai do Verstappen falou, a equipe tá se despedaçando, né? O Horner é uma pessoa muito poderosa, então... É aquela história, né? Tipo, pô, você tá ganhando bem? Tá trabalhando bem? Ah, vou ficar aqui, né? Não tem porquê. É, vou passar um pano pro Horner aqui, né? Mas se você realmente não concorda, você vai sair fora. E é o que, na minha opinião, parece que tá acontecendo lá, né? Então, eu sou da opinião que Verstappen vai pra Mercedes aí. Mas eu acho que é meio impopular isso. Não sei se é fácil de acontecer, né? Eu acho que fácil não é, mas... Assim, a questão do Sainz na Mercedes, ela tinha sido voltada a ser repercutida devido ao desempenho da Antonelli na Fórmula 2. E aí, quando saiu essa notícia de que provavelmente a Mercedes voltaria a conversar com o Sainz, aí o Antonelli ganhou a corrida na sprint. E aí eu fiquei tipo, que beleza, hein? Os redatores escrevem matéria falando sobre pressão na Fórmula 2 do Antonelli, que provavelmente talvez ele não seria tão visado agora. E aí ele vai lá e ganha uma. E realmente é muito engraçado como as coisas funcionam. Eu acho que o Sainz não vai pra Mercedes, mas eu vejo muito Verstappen indo pra Mercedes. Eu acho que é um sonho de realmente sonho de consumo de Toto Wolff. E acho que seria uma baita dupla Russell e Verstappen. O problema é lidar com dois que querem se matar também na pista, né? Porque o Russell gosta de quer passar pela brita. É. E você, meu caro Ivo, pra onde que você acha que o Sainz vai? Ter algum palpite? Olha, assim, no ponto de vista de negociação, eu creio que ele perdeu o timing. No início do ano, onde ele tava voando, ganhou corrida, tava sobrando, andando muito mais que o Leclerc. Ele foi cozinhando as ofertas, cozinhando, enrolando. O tempo foi passando, o Leclerc voltou ao normal, que não sei a opinião de vocês, mas o Leclerc pra mim é mais piloto que o Sainz. Mais instável, mas no como geral entrega mais. Perdeu o timing, o Leclerc às vezes andando melhor, ganhou Mônaco, etc. Agora, dado essas circunstâncias, eu acredito que ele vai pra Williams. Mas que nem... Nem vocês comentaram, cara, ia ser muito louco isso em Verstappen e Russell na Mercedes, cara. Brabo. Então, Verstappen e Russell na Mercedes fecha uma porta pro Drugo, né? Caso o Sainz também não vá pra Williams, porque ainda tem o Antonelli, né? Ainda tem o Antonelli, então é difícil, cara, é difícil. Eu acho que o Drugo talvez ele foi pra Aston Martin pensando, como que é o nome, o Lawrence Stroll vai dar uma segurada no guri lá, mas não deu. Aí, e se bem que recentemente eu não acompanho de perto a Aston Martin, mas o Alonso não tá voando assim como nos outros anos ali em cima do Stroll. Esse ano eles estão mais equalizados mesmo. Sim, always. Não sei se o Stroll melhorou, o Alonso piorou, sei lá. Acho que o Alonso vê o carro regredindo, ele começa a dirigir só pra fazer o salário mínimo mesmo. Ele faz os... o carro tá ruim, eu vou fazer o mínimo, mano. É isso. O carro é o mínimo, eu faço o mínimo. Ah, mas não, tô sendo pago pra fazer o mínimo. Tô andando com o carro na pista. Mas, galera, imagina. O Yui, ele vai pra onde ano que vem? Bom. Vai. Ele só quer férias, cara. Ele quer descansar. Deixa ele pescar no rio. Não, eu vi uma parada, só que eu não busquei se era correto ou não. Tinha página falando que ia pra Aston Martin, mas eu achei dos lados isso. Olha, Jeremy Clarkson, né? O apresentador do Top Gear hoje, né? O Grand Tour, chegou e falou: Adrian Newey está procurando casas. Né, na região próxima a Silverstone e não em Maranello. Então é uma exclusiva que ele deu pro Sky Sports falando. E tipo, e falou isso, saiu andando, saiu assim, embasado dentro do pit. Tá, né? Mas lá em Silverstone tem outras construtoras perto também, né? A grande maioria, né? A Williams, a Mercedes, a Alpine e a Aston Martin são todas lá, e a Red Bull também. As duas únicas. Fica bem aberto. Quer dizer, por que eu falei da Red Bull? Ele saiu de lá. Ele vai sair, vai ficar de férias e vai voltar. Não, certeza. As únicas equipes que não são mesmo dali, além da Ferrari na Itália, é a RB, né, a Racing Bulls, e na Suíça a Sauber, então... E a Alan Carolina do... Isso. Mas teoricamente ela tem fábrica em Silverstone também. Ela tem fábrica em Silverstone e na Itália por causa dos motores, né? E acho que isso vai fazer até a migração maior por causa da Ferrari. Eu acho que realmente o Adrian Newey quer dar uma descansada mesmo. O próprio, como que eu posso falar? O Ed Jordan, ele é o quem administra, agencia, né, o agente dele, falou que ele quer tirar férias por enquanto, então acho que ele vai tirar um tempo de férias, um período sabático que depois volta. Acho que ele merece também, né, tanto tempo na Fórmula 1 aí. Isso, né, ganhou muito. E pra vocês, quem que vocês acham que ganha esse próximo GP da Hungria, né? Se não me falha a memória, é isso? GP da Hungria. Isso, Hungria. Perdão. É isso aí, você, GP da Hungria. Quem que vocês acham que vai ganhar o GP, o top 3 aí? Quem que vocês acham que vai ser, que vai ganhar o GP da Hungria? Cara, Mercedes, sempre que vem na Hungria, anda bem, né? Mesmo com carros ruins aí nos últimos anos, eu acho que, se eu não me engano, a pole em 2022 foi do Russell. E 23 foi do Hamilton. E 20, então não me enganei mesmo. Então a Mercedes, eu acho que pode vir com um conjunto bom aí. O Hamilton, o Russell, o Verstappen também anda bem na Hungria, mas o Verstappen acho que ele tem um pouquinho mais de azar aí, então, na Hungria, né, no caso, e a Hungria é um lugar que depende bem do conjunto do carro, né, é uma pista de alto downforce, né, igual Mônaco, é uma pista que tem muitas curvas, né, então, se a gente olhar pro conjunto do carro do Verstappen, né, hoje em dia, que eu sou da opinião que o carro desacelerou depois que o Newey saiu fora, né, o Newey ainda anda pelo paddock, ainda ajuda ali, mas o carro não é mais o mais rápido, né? Na minha opinião, cada final de semana aí tem um carro que fica mais rápido, mas tem a McLaren ali perto, a Mercedes, então, bom, de top 3 eu vou de Hamilton, Norris e Verstappen, vai. Eu vou acreditar que as atualizações da Red Bull vão fazer diferença, aliás, a mudança realmente no sidepod, o chassi do carro tá diferente. Tiraram aquele layout que tinha do W14, aqueles ombros que tinham, tiraram e mudaram esse Ah, eu vi isso aí. Setup aí. E eu acho que ainda assim, acho que a direção do Verstappen vai se sobressair contra a do Norris. Eu ainda vejo o Hamilton feliz, ainda mais com a vitória, gosta da Hungria, é o maior vencedor da Hungria. Eu acho que veria Hamilton, Verstappen e Norris, e é isso, esse é o top 3 pra mim. O Verstappen ainda em segundo lugar. Acho que seria os três também, mas tô botando um pouco mais de fé no Verstappen e no Norris. Acredito que essa baixa da Red Bull, assim, aconteceu, mas eu não acho que uma equipe como a Red Bull ia continuar regredindo tanto. Em algum momento eles iam ter alguma melhora de performance, e eu imagino que isso tem que estar por vir, né, porque senão vai realmente ficar complicado. Então, acho que esse final de semana pode ser bom para eles. O Verstappen, ele tem toda a vantagem do mundo para fazer tudo com a mais calma possível, assim, e fazer os pontinhos que ele precisa. Então, às vezes, isso até acaba tirando um pouquinho o peso dele. Eu acho que é por isso que ele tá tão consistente, assim, mesmo com um carro que não tá, que ele mesmo não tá gostando, né, que não tá entregando o que entregava no passado. Mas eu acho que ele vai ganhar mais algumas corridas ainda esse ano, com certeza. E eu acho que esse ano vai ser bem legal, porque cada final de semana tem uma equipe que tá melhor, outra equipe que tá pior, e eu tô achando muito legal ver as estratégias, porque tem um stint que um carro tá muito bom e tem outro stint que o outro carro tá muito ruim, sabe? Então, o ritmo de corrida muda muito dependendo da performance do carro durante a corrida, e a gente viu isso muito acontecer, né, na última corrida, né, onde a Red Bull achou o pace da metade pro final, né, achou o pace de corrida da metade pro final. Antes disso eles não estavam com um pace muito bom, apesar da largada boa do Verstappen. Então, acho que dessa vez a Verstappen, vou botar o Norris ali, porque eu acho que a McLaren vai dominar o pódio aí até o final do ano, vai ter sempre pelo menos um, a não ser que eles continuem fazendo besteira, como a gente tava falando, né, que é a única coisa que impede eles de ganhar o campeonato de equipes, né? Então, só vou inverter a ordem. Verstappen, Norris e Hamilton. Verstappen, Norris e Hamilton. E você, Ivo? Olha, você é clubista. Vou acreditar que a minha McLaren vai fazer uma estratégia boa. Norris vai ganhar, Verstappen em segundo, Piastri em terceiro e o Verstappen quebra o troféu do Norris e tudo certo. Legal, legal. Eu fico de Verstappen em primeiro lugar. Tá, vamos ver aqui agora. Bom, será que algum outro piloto pode surpreender? Bom, vamos ver, né? Mas eu colocaria Leclerc segundo e, bom, vamos acreditar que o cara vai ganhar um pódio, né? Eu queria ver esse cara ganhar um pódio e com o Hülkenberg, hein? Vamos ver. pra gente ver o título. Seria engraçado. Ele tá ele ganhar um ponto. Eu queria ver. Eu acho que ele merece. É o ano das maldições deixando, sendo quebradas, né? A gente viu o Leclerc vencendo em Mônaco, a gente viu o Norris ganhando uma corrida, o Hamilton voltando a vencer, né? Sendo um piloto com 300 GPs ganhando também, né? Sendo o primeiro piloto com 300 GPs a ganhar. Falta um pódio do Hülkenberg e a vitória do Fernando Alonso, né? Pra quebrar realmente todas as maldições. Sim, sim. E eu acho que seria legal, porque assim, agora eu vou pegar um pouco a série, né? Drive to Survive, que provavelmente vocês assistiram, né? Que inclusive eu fiquei sabendo agora faz pouco tempo que o mesmo pessoal que fez a série Drive to Survive, eles fizeram um estilo dessa série só com o Golf lá do PGA, né? Do Golf nos Estados Unidos. É a mesma equipe que faz, isso é bem legal. E eu acho que a série, ela trouxe um ar muito legal para as pessoas acompanharem a Fórmula 1, quem não conhece do esporte como eu, que não entendia muita coisa, sempre nunca tive esse olhar com a Fórmula 1. Foi graças a um episódio que a gente trouxe até nosso amigo Arthur e falou, não, assista a série que você vai gostar. E eu assisti, eu comecei a pesquisar, né, o Ivo sabe, né, a gente virou fã, compramos até camisa, moletom e tudo mais, né, e a gente começou a gostar muito, né, o Ivo já gostava anteriormente, eu comecei a curtir e tal, entrei em grupos ali no Telegram, tem grupo de corrida ali com praticamente todas as corridas que a TV brasileira começou a transmitir. Comecei a assistir, né, pesquisei também um pouco muito sobre o Ayrton também, sobre o Senna, agora a gente vai ter a série na Netflix, mas a série ela trouxe um ar muito legal, né. E eu falo essa questão do Hülkenberg porque a série, né, até traz um episódio ali que ele quase consegue um pódio e ele ficou ali, não deu certo e tal. Mas eu curti muito a série. Eu achei que a série, ela trouxe um olhar muito legal pra Fórmula 1, uma coisa que a gente não vê nas corridas. E eu queria a opinião de vocês. O que vocês acharam da série Drive to Survive? Vocês acharam que é muita mídia? Acharam legal? O que vocês acharam da série? Olha, deixa eu começar. Eu sou muito a favor de tudo isso que a Fórmula 1 tá fazendo pra captar novos fãs, né? E de certa forma, deixar o esporte mais popular, né? Eu acho que isso é bom pro esporte, então eu apoio tudo isso, né? A galera critica muito o jogo, critica muito a série, e eu acho que a crítica sempre é válida, mas eu acho bom que eles estão fazendo isso por conta disso, porque eles conseguem se comunicar com um público que não conhece esse esporte. E o automobilismo é um mundo meio fechado, assim, sabe? Cara, que a gente fala, os cabeças de gasolina, esses caras pensam diferente, sabe? Então, eu acho que sempre existe um pouco do choque, assim, de quem vê de fora e não entender esse esporte, de tipo, mano, não sei se faz sentido esses caras fazerem isso, sabe? E a série, ela transmite isso de uma forma muito legal, porque ela explica, digamos, o dia-a-dia do esporte, as vivências, o que eles fazem, as frustrações, explicam também um pouco do esporte, né? Então, eu acho isso excelente, é um documentário muito bem produzido na Netflix, porém, né? Quem gosta de Fórmula 1, quem acompanha, quem vê as entrevistas, quem sabe o que os pilotos falam, quem lembra dos fatos e da ordem dos fatos, fica meio bolado, porque tem algumas coisas distorcidas. Eu não acho que é nada que, tipo, nossa, distorceu completamente o que aquela pessoa falou, ridículo. Não é isso, porque eles meio que não chegam a distorcer, mas eles mudam a narrativa, entendeu? Por exemplo, criando rivais, entendeu? Porque todo mundo é rival ali, sabe? Tipo, às vezes eles estão disputando um campeonato com um específico, mas eles não veem os outros diferentes. Só que a rivalidade, no momento, é aquela, né? E eles transformam isso um pouquinho a mais do que realmente é, sabe? Qual que foi a rivalidade que eles criaram na primeira temporada? Que eu acho que foi do Norris e do Sainz? Norris e do Sainz, hein? Meio que eu acho que os dois não estavam nem aí pra isso, sabe? mas eu entendo, é uma visão, pelos fatos, é uma visão que você tem de falar, olha, eles são rivais, eles estão tendo uma rivalidade forte aqui, né? E realmente aconteceu, mas talvez não tão intenso assim, sabe? Provavelmente de uma forma muito mais esportiva e amigável do que as pessoas vão entender. Então esse é o ponto negativo que é... Boa parte dos fãs já antigos, né, de antes do Drive to Survive, não gostam. Mas eu sou a favor, tem que ter mesmo, tem que apresentar o esporte pros outros. Porque não é tão simples se apresentar esse esporte pros outros. Então, é uma forma de transmitir isso, né? Assim como o jogo pra mim, né? O jogo pra mim tem uma forma de transmitir isso. Tem muita gente que começou a gostar de Fórmula 1 pelo jogo. Sim, sim, tem Xbox, tá na Game Pass aí, os jogos da Fórmula 1, né? E... é muito legal ver também os simuladores e tudo mais, né? Mas eu gostei bastante da série, né? Eu percebo, no meu ponto de vista, que a série, assim, eu tava sempre atrás conversando com o Ivo, que ela puxa, que assim, fica, você tem ali, por exemplo, o Gunter. O Gunter ficou famoso por causa da série, né, lá da Haas, né? Você vê que ele é um cara carismático, legal, parece ali um cara todo feio, todo alegre e tudo mais. Mas a série, ela parece que tem ali, por exemplo, você vê quando começa a intensificar aquela questão da Red Bull e a Mercedes, né? Que fica lá o Christian Horner e o Toto Wolff, né? Fica até aquela temporada de 2021, assim. Mas você vê que ela dá uma puxada. Eu, pra mim, assim, no meu ponto de vista, assim, olhando, quando eu não tava assistindo as corridas, que ela dava uma puxada de sardinha pra Red Bull. Que ela gostava, assim, de pegar ali o Christian Horner, mostrar o sítio dele. Aí pegava o Toto, mostrava um pouco, só que dava pra perceber que eles falavam assim, todo mundo tava cansado da Mercedes, né? E aí mostrava a Red Bull ali e tudo mais, né? Teve até um ano que o Verstappen não apareceu muito e tal, né? Mas eu percebi isso da série, que tem, ela tem assim, uns queridinhos que ela gosta. O Daniel Ricciardo, por exemplo, acho que a série enfatiza muito ele, gosta de mostrar ele. Primeiro episódio, acho que é falado dele, até por sinal, né? Então ela tem uns que ela gosta, assim, de mostrar e tudo mais, né? Mas eu achei super legal isso e eu sou a favor de fazer isso para muito mais esportes. Acho que isso aí mostrou que tem como as pessoas entenderem outros esportes, principalmente eles fizeram isso agora com o golfe, né, a mesma equipe. Então achei muito legal isso que a Netflix fez, achei muito bacana. E eu gostaria de saber as outras opiniões aí também do Rafa, do Matheus, do Ivo sobre a série. Bom, pode ir. Cara, minha opinião é um pouquinho diferente da do Bruno. Até porque, tipo, eu gostei muito da série porque ela mostra o backstage, ela mostra como funciona tudo ali por trás, né? Não, só que... Isso que eu ia falar, rapidão. Vou falar. Tem a parte boa, a parte que a gente gostaria de ver, todo fã quer ver, e é um tipo de coisa que você só vê na série. Então tem essa parte muito boa da série também, né? Mas eu entendo as críticas, né? E por favor, continue. Obrigado. O que pra mim ficou um pouco cansativo, mas isso é pessoal meu, assim, é do tipo assim, beleza, primeira temporada, aí eles têm uma narrativa. E aí isso meio que ficou igual em todas as temporadas. Então, tipo, tinha o primeiro dia, aí aquela mesma roteirização de todo o primeiro episódio, de apresentar o que é a Fórmula 1, aí apresentar os pilotos, não sei o quê. E eu achei que isso ficou um pouco mais do mesmo, entendeu? Tipo, eu acho isso bom para apresentar pro público que é mais novo, mas eu acho que seria muito legal eles desenvolverem ali a história como junto ela acontecendo na vida real melhor, para as pessoas entenderem e aprenderem mais, entendeu? Tipo, eu achei que a roteirização dela fica meio cansativa, fica meio tipo, beleza, agora já deu. E eu assisti, mano, eu assisti e reassisti 1 milhão de vezes aí, pelo menos as temporadas, não literalmente, obviamente, mas essa é a minha opinião sobre a série. Mas eu gosto muito da Netflix fazendo isso. Eles fizeram também com a NASCAR, eu acho, mas eu não cheguei a assistir ainda, mas tem interesse de assistir. E isso é muito bom pro esporte mesmo, pra trazer o público, né, que realmente ali... finalzinho de 2016, 2017, tava meio quebrado, né? Tava meio faltando público e agora com essa geração mais nova, né? O pessoal que é mais grudado na Netflix mesmo, realmente assistindo ali as corridas, isso é animal. Um detalhe muito legal que eu achei dessa série foi que muitas outras coisas, por exemplo, teve a do golfe agora, que também surgiu pelo sucesso da Drive to Survive, e tem uma série, tem um Drive to Survive do Brasil, da Fórmula 4 Brasil, não sei se vocês chegaram a ver. Não. Não, eu conheço aquele dos sonhos, que eu acho que é no Amazon Prime, que tem a Antonella Bassani, esse piloto, mas não sei da Fórmula 4. Da Fórmula 4 tem no YouTube mesmo, é grátis, né, pra assistir, se vocês entrarem no canal, vocês vão ver, acho que já tá na segunda temporada. É igual o Drive to Survive, só que a versão brasileira, né, da Fórmula 4. Até uma hora parece o Rubinho ali, acho que no primeiro episódio ali e tudo mais. Então eles copiaram o mesmo estilo, assim, só que claro, não é aquele orçamento da Netflix, assim, então você vê que a filmagem é um pouco diferente ali e tudo mais, mas aí entra a questão de filmagem, né? Mas achei assim também legal que essa série, o jeito deles fazerem tudo, né? De dar aquele ar de uma temporada, assim, ser uma coisa, aquele sentimento, o que vai acontecer, então. né? Pra pessoa que não tá habituada, ela vai saber o que vai acontecer. Acho bem legal isso. Até ontem eu não terminei de assistir as 6 temporadas que tem até agora. Ontem eu assisti aquele episódio, acho que foi do Mick Schumacher, né? Que ele só fica batendo o carro. Aí o Gunter tá puto porque só fica estragando o carro. Aí ele consegue, acho que, somar 2 pontos e tal, né? E aí ele tá pensando em mandar ele embora. E aí ele consegue, no final, ele somar 2 pontos e tudo mais, né? Por conta daquele acidente que deu em Silverstone, né? Que acho que sofreu ali e tudo mais, ele conseguiu se beneficiar e conseguiu ficar entre os 10 primeiros. Mas eu curti, eu achei muito legal, assim, né? E eu tô assistindo em família, então meu pai também assistiu, meu pai também tá gostando da Fórmula 1, então somos dois, né? A minha mãe que, assim, até por conta, não, assistiu alguns episódios e tal ali, mas eu e meu pai estamos indo muito a fundo nessa série e tentando assistir toda a corrida, né? O legal é que é domingo cedo, né? Então, isso me ajudou muito. Porque, por exemplo, uma época eu gostava da NBA e eu não conseguia assistir NBA porque era de madrugada. Então, domingo de manhã, pra mim, é excelente. Porque a grande maioria das corridas é domingo de manhã ali. E isso facilitou muito para que a gente pudesse acompanhar o esporte. Também acho que a Bandeirantes deu um ritmo diferente para a Fórmula 1. A Bandeirantes, acho que ela trouxe uma coisa que a Globo, pelo menos, não dava tanto a ênfase, na minha opinião. Acho que a Bandeirantes dá um pouco mais de ênfase na Fórmula 1. E eu curto, assim, as narrações. Acho que o pessoal fala que é engraçado ali e tudo, mas acho legal o trabalho que a Bandeirantes está fazendo em cima da Fórmula 1. Mas, bem, eu queria também saber a opinião do Matheus e do Ivo também sobre a série da Fórmula 1. Bom, vamos lá, né? Eu acho que, assim, a série foi importante, ela é importante, pra alcançar esse público novo da Fórmula 1. Tem algumas coisas que realmente tem essa diferença, né? Como o Bruno falou. Eu acho que não é uma mudança de narrativa, mas eu acho que eles dão realmente uma alterada de como... Eles fazem pra poder gerar mais entretenimento, mais essa... coisa da disputa e de, isso aqui, tipo, pra gerar mais entretenimento. E é compreensível no mundo do showbiz, né, que a gente fala. E é claro, você não pode levar o Drive to Survive como fonte de notícia. Nossa, tipo, eu vivo a base do Drive to Survive. É importante pra as novas pessoas entrarem no mundo da Fórmula 1, mas tem que ter aquela coisa da pessoa sair do Drive to Survive pra se expandir, né, se expandir do mundo do Drive to Survive pra procurar mais, estudar mais sobre, entender mais. Questões de notícias, de como funciona. E eu sou meio crítico nessa parte, porque, né, eu sou jornalista e eu sou meio chato com isso. Eu acho que as pessoas tinham que se informar mais, e acho que realmente ficar preso na bolha não é bom. E tem que realmente buscar um pouco, buscar entender mais as coisas depois, e é importante. E aí tá uma coisa legal: a gente tem que acolher esse novo torcedor da Fórmula 1, não é brigando com eles. Acho que é explicar e ensinar, não criticar e apontar o dedo. Então, querendo ou não, o Drive to Survive é algo muito importante pro automobilismo, pra Fórmula 1 em si, para as pessoas que estão entrando agora. Mas acho que o torcedor, né, que fala, não, porque você é modinha, que não sei o quê, se o torcedor Drive to Survive, acho que em vez de que a gente criticar e apontar o dedo, a gente tem que olhar e ensinar e falar, não é desse jeito, não sei o quê. Tipo, mano, é assim, sabe? Tipo, e a pessoa também, né? Entender e olhar, pô, legal, não sabia, não tinha esse conhecimento. E eu acho que isso é importante. E o Bate-Roda faz isso com seguidores, e isso é algo muito da hora. Mas acho que, tipo, sim, a série é muito importante pra essa comunidade continuar crescendo. Porque eu voltei a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Drive to Survive. Tipo, eu voltei, tipo, por causa da primeira temporada. Eu falei, que legal, vou voltar a assistir, porque eu tava desanimado também. E é normal, eu fiquei meio assim, tipo, sei lá. Eu quando era mais novo, eu lembro, peguei a época lá do Vettel, eu gostava também de assistir e tudo mais, na época do meu avô, como meu avô sempre gostava de assistir corrida, mas era aquela coisa que eu lembrava muito, assim, atrás, né, e a série, ela resgatou essa vontade de assistir de volta o mundo das corridas, né, e eu achei, e assim, depois que eu fui pra Bandeirantes, era muito difícil ligar na Band pra ver alguma coisa, né. Agora, por exemplo, ligo sempre, tô ali naquele Band Play ou no Band ali pra assistir a Fórmula 1. E você, Ivo, o que você achou da série? Você curtiu? Você que indicou pra mim, mas você acha que agrega bastante pro pessoal novo? O que você acha? Então, vamos lá. Um ponto muito positivo da série é que ela democratizou o acesso à informação, ao bastidor, ao como é, de fato, a Fórmula 1. Eu lembro quando eu assisti a Fórmula 1, das antigas ali, na época de... Era um molequinho, Felipe Massa na Ferrari, Hamilton na McLaren, tinha Jason Button, acho que era, não lembro o nome da equipe, acho que era Brown, Isso, Brown. É, eu lembro, esse foi meu início, nos almoços de família, onde a TV Globo tava ligado, tava passando corrida, eu assistia. Aí eu lembro daquela corrida que o Massa tava ganhando na última volta, que foi o carro do Glock, Hamilton passou, Hamilton campeão, em passe segundo. Teve um ano também, que, se eu não me engano, o Raikkonen. Raikkonen ganhou a última corrida, foi campeão. O Button, quando foi campeão, teve um início avassalador, depois foi mais ou menos. Aí assim, eu assisti nesse tempo, depois teve um looping. Desde que o Vettel começou a ganhar tudo ali, eu fiquei no looping até o 2021. Que no 2021 foi um ano até que, curiosamente, eu fui no autódromo. Eu entendi muito mais sobre o esporte. Teve a virada para a Bandeirante, que deu seu devido trato. A Fórmula 1 passava os treinos, falava sobre, passava a qualificação, que ano passado, por exemplo, eu falo por mim, teve as qualificações foram muito melhores que a maioria das corridas, porque o Verstappen ganhou tudo basicamente sem nenhum aperto, quase. Esse ano realmente está muito melhor, mas no geral, esse é o ponto positivo, esses são alguns pontos positivos da série, que ela democratizou o acesso, você fica mais empático com relação aos atletas, você conhece o bastidor, o que o cara gosta de fazer e tal. Tem um lá que joga golfe, um é fazendeiro, o outro, sei lá, eu não lembro agora os hobbies dos caras, cada um com o seu hobby. Mas um ponto negativo que eu achei é que nem alguém falou, ela ficou meio na mesmice. E eu criei uma expectativa danada pra assistir essa série, pra assistir a temporada 2022. Quando eu vi o Drive to Survive 2021, o Toto Wolff falou: todo mundo vai ter um alvo nas costas, a gente vai ferrar com todo mundo, vamos ganhar tudo. Aí chegou o ano seguinte, vocês sabem o que aconteceu. Antes de a gente seguir pro momento capcioso, eu queria comentar uma coisa muito bacana, que eu achei legal que a Fórmula 1 fez, que é a Fórmula 1 Academy, que é das mulheres, né? Inclusive a gente tem a brasileira Aurélia, né? Que tá correndo por lá. Eu queria saber a opinião de vocês, do que vocês acharam de a Fórmula 1 expandir pro... Acho que começou desde ano passado, pelo que eu li aqui, e eu assisti um pedaço de algumas corridas, e inclusive a Netflix confirmou uma série delas também, estilo Drive Survive, né? É, isso eu achei legal também, já pra ajudar no esporte, e é legal, assim, que é uma brasileira, tudo mais, né? Tudo bem que ela mora na Itália, né? Mas é muito legal isso, eu curti, assim, ter um feminino agora da Fórmula 1. O que vocês acharam? Bom, acho que vou eu. Bom, eu vou ser um pouco crítico também com isso, mas a F1 Academy, ela é legal, porém, ela tem uma linha tênue entre ser importante e ser algo que as equipes usam, tipo, olha, a mulher tá sendo incluída no esporte. E a gente sabe que o carro da F1 Academy não é um carro nem um pouco rápido, nem um pouco comparado aos Fórmula 4. A gente vê, sim, pilotas se destacando, a gente vê também fora, obviamente, da Fórmula 1, mas eu digo em categorias de base agora, a própria Aurélia Nobles começou a correr na Fórmula 4 britânica, né? Ela teve participou dessa primeira etapa agora em Zandvoort. E a Erin venceu, né? Ela acho que se tornou a primeira pilota a ganhar na Fórmula 4 britânica em Brands Hatch, se eu não me engano. E tipo, a gente vê realmente que ela tem pace, ela é rápida e vem mostrando isso. Eu acho que para ser mais competitivo e mostrar realmente que, né, para poder elas conseguirem entrar numa Fórmula 3, numa Fórmula 2, o carro da F1 Academy teria que ser um pouco mais rápido, eu acho que para diminuir esse gap de diferença entre os carros, né? Tipo, pelo menos da Fórmula 1 Academy para a Fórmula 3, para elas terem, né, esse um passo, uma caminhada um pouco mais curta, né, do que elas têm que fazer. Mas acho que tem muita mulher rápida no automobilismo, a gente vê até pelo próprio Endurance, né, que a gente estava vendo 6 horas de São Paulo, a Iron Dames, né, Iron Dames. É um carro que só tem mulher na equipe, no carro, e fez a pole, ele tava liderando ali, tava brigando nas cabeças, né? Acabou abandonando por causa de um problema de radiador, né? E aí o carro começou a vazar água, mas a gente vê mulher muito rápida e muito competente, né? Aparecendo agora, principalmente agora, nesses últimos anos, assim. É, eu acho que o importante é ressaltar que foi legal porque todo mundo olhou para isso. É uma causa que já existia, acho que sempre existiu por todas as mulheres, né, que praticam esse esporte. Eu acho que isso sempre existiu mesmo, assim. Mas ninguém nunca deu muito ouvido isso, e essa questão mudou, né? O mundo mudou, né? No século XXI, o mundo mudou de fato, assim, nesse sentido. Então, tudo ficou mais público e foi uma forma de fazer todo mundo olhar pra isso. E é uma forma de você olhar para as meninas também. As meninas que provavelmente tiveram muito menos oportunidade do que os caras que estão ali na F4, na F3, ter uma chance de olharem para elas e falar assim, a gente também é boa, sabe? A gente tá aqui. E tem até uma fala do Verstappen que foi muito mal interpretada, na minha opinião, né? De que ele falou assim, é legal o que estão fazendo, mas estão fazendo do jeito errado, né? Que é essa questão dos carros, né? Seria muito mais interessante você colocar carros mais competitivos, né? Com a Fórmula 4 e até a Fórmula 3, quem sabe, né? Pra colocar essas meninas em prova mesmo e olharem mais pra elas, né? Elas estão com carros ruins. A verdade é essa. O carro da F1 Academy é ruim. E você vê que as meninas têm dificuldade pra pilotar aquele carro, porque não deve ser fácil. Acho que agora que tá um pouquinho melhor no começo, acho que foi um pouquinho mais conturbado. Mas é isso, tem as suas críticas devido à forma que eles estão fazendo, mas eu acho importante eles fazerem, porque é o que eu falo, né? O cara que fala que a mulher, que não é lugar da mulher nesse esporte, essas coisas assim, que mulher naturalmente é mais lenta do que o homem, ele nunca competiu com uma mulher. Você pode ter certeza, né? Quando você compete com uma mulher, você vê que não faz a menor diferença, há tanto de experiência e de habilidade, de força física também, porque se for parar pra pensar, eu sempre fui um frango, né? Isso faz diferença. Então foi uma forma desse pessoal que tem esse pensamento completamente preconceituoso, que é um ambiente ainda muito masculino, né? Não exatamente, na Fórmula 1 só vai homem, não. Você vai ver a arquibancada lotada de mulher, assim, é quase meia-meia, eu diria, né? Mas você vê que os cargos lá dentro é um pouco diferente isso, né? E como é que funciona a galera que realmente importa, né? Nesses esportes. Então, a gente vê que existe um problema aí e a F1 Academy veio pra isso, né? Então, eu acho bem legal e a gente finalmente tá podendo falar sobre isso. Senão, talvez a gente nem estaria tendo essa conversa, né? Se não existisse a F1 Academy. E só complementando aí, né? O que o Bruno tava falando da diferença dos carros. Eu tava lendo sobre os carros de Fórmula 2 que, né? Os pilotos que estão ali na Fórmula 2 sendo preparados pro carro de Fórmula 1, o carro de Fórmula 2, eu acho que é o mais próximo ali, né, que sofre cargas menores, mas são meio que equalizados pro da Fórmula 1. Não são iguais as cargas, né, de força G que você sofre no Fórmula 1, né, mas é esse tipo de preparação que os pilotos precisam, né? Então, a Fórmula 3, a Fórmula 4 ali e o F1 Academy, eles são portas de entrada, né? E essas meninas do F1 Academy, elas precisam, se isso é uma porta de entrada, elas precisam ter uma preparação melhor, né? E aí, é isso que eu queria complementar, né? O carro de Fórmula 2, ele realmente, você vê ali quem tá pronto pro carro de Fórmula 1, né? E quem não está, eu acho que isso é muito claro, né? Então, por exemplo, teve uma época que acho que foi 2019, tinha a Tatiana Calderon, que é a colombiana. Ela realmente não performou bem, né? Porém, pô, tem outras pilotos aí que performam melhor do que a Tatiana, que poderiam estar na Fórmula 2, né? E o que me intriga é que elas ainda estão presas ali no F1 Academy, né? Isso é um negócio, isso é um ponto de interrogação na minha cabeça, né? Que ainda falta para elas pisarem ali, entendeu? Bacana, legal a opinião de vocês. E você quer fazer mais alguma pergunta, se a gente seguir para um momento capcioso? Olha, por hora fechou aqui. Só um comentário a respeito do que vocês estavam comentando da F1 Academy, as meninas. Eu lembro quando eu fui no autódromo ver uma Fórmula Truck, tem uma corredora lá chamada Débora Rodrigues. Vou te dizer uma coisa, gente. Ela, comparada com todos os caras, era a que mais arrastava os multidões. Ela tinha um carro diferente, ela fazia zerinho no sinal da corrida. Ela tinha um carisma surreal, comparada com os caras lá. E anda junto. A Bia Figueiredo também corre de Copa da Figueiredo. Eu lembro uma cena bem legal, que ela colocou um rapaz a pilotar o caminhão, ela subiu lá em cima, tipo, deu tchau pra galera nas arquibancadas, assim, foi bem, bem bacana, assim. O povo ia ao delírio, assim, quando ela ia brigar por posição, ultrapassada. E na Fórmula 4, né, aqui no Brasil, a gente tem a Cecília Rabelo e a Rafaela, né, a Rafaela que ganhou corrida recentemente. Espetáculo, tipo, aquela categoria, a Fórmula 4 Brasil, eu posso falar que é uma preparação até melhor do que o F1 Academy. Então, acho que se a Cecília e a Rafaela estiverem mirando ali um Fórmula 3, um Fórmula 2 lá na Europa, acho que elas estão bem preparadas, né? A Cecília já fez pole na Fórmula 4, eu acho que ainda não venceu, se não me engano, mas a Rafaela tem totalmente preparo e competência ali para poder competir, na minha opinião. Sim, sim, verdade. É bem bacana isso, né? Mas eu acho assim, que vocês comentaram, essa Fórmula Academy é legal, é interessante, mas talvez eles estejam aí tendo um equívoco na hora de fazer um pouco do jeito errado, né? Até o Verstappen realmente ele teve essa fala, né? O pessoal também caiu descendo pau nele, falando que ele era contra, que não sei o que e tal, né? Mas é muito bacana isso que vocês comentaram aqui hoje, pô, muito legal e é um esporte que eu tô gostando cada vez mais, eu até brinquei com o Ivo. Uma última pergunta só antes aqui da gente seguir, tá, pro momento capcioso. Agora eu queria saber, porque eu e o Ivo, a gente mora aqui no Paraná, né, São José dos Pinhais, uma cidadezinha perto de Curitiba. Qual é a cidade que vocês moram? São Paulo. Moro em São Paulo, Matheus mora em Campos do Jordão. Eu ia deixar o pessoal responder, mas... E o Bruno mora em São Paulo. Mas é isso. Nos fale uma coisa. Vocês já assistiram alguma corrida de Fórmula 1 Interlagos? Eu assisti a primeira em 2019 e depois eu nunca mais parei de ir. Legal. Foi 22, 23. A Fórmula 1 Interlagos aí, que a gente tava pensando em assistir. Bom, a minha primeira vez foi agora, né, nas 6 horas de São Paulo, então, porque foi muito marcante, foi especial, assim, então, primeira vez foi agora, essa semana. Inclusive, foi domingo agora, que passou, semana passada. Bom, a minha primeira vez no autódromo foi mágica. Eu sempre tive vontade de assistir uma corrida de Fórmula 1, na verdade, né, então, era um sonho mesmo sempre ir no autódromo, só que aí chegava na minha mãe, não, tá caro, não sei o que, não vou comprar, e eu falava, não, beleza, então na primeira vez que eu for, vai ser com meu dinheiro, né, com a minha grana, e depois eu nunca mais vou parar de ir, porque é um sonho, é realmente automobilismo, é uma coisa que eu sou apaixonado, e o Bruno lembra, porque eu tava no curso, e aí eu recebi uma pesquisa de uma amiga nossa lá da faculdade, a mulher pagava uma grana lá. Eu fui de remanescente ainda, eu não fui como titular dessa pesquisa aí. Eles me pagaram que eu fui, e aí eu voltei e, tipo, tinha a grana pra comprar o ingresso. Comprei o ingresso da Fórmula 1 uma semana antes da corrida. E no quiosque que tinha no SP Market, né? Que na época, 2019, ainda dava pra comprar pessoalmente ali. E uma semana antes, tinha lugar. Comprei meu setor G lá e fui... Nossa, fui sozinho, tomei chuva. Nossa, foi maravilhoso, velho. Eu sempre me emociono. E aí, depois das outras vezes, eu realmente não parei de ir, né? 2021, eu consegui comprar ingresso, fui. 2022, eu ganhei o ingresso no Porto Seguro da Oca. 2023, a gente ganhou o ingresso numa publi que a gente trabalhou com a Heineken, né? E tô ansioso pra saber o que Deus vai me preparar pra 2024. E você, Bruno? É bem isso, né? A minha primeira vez no autódromo, eu realmente não lembro, né? Eu fui muito pequeno pro autódromo algumas vezes. Era pra falar a primeira vez? Desculpa. Eu não sei, mas vocês falaram, então eu vou falar também. Ah, não, beleza. Então depois eu conto a minha primeira vez no autódromo. Mas a primeira vez na Fórmula 1 foi em 2017, na verdade. Tinha um colega do meu pai que ele não ia poder ir na qualificação, ele só ia poder ir na corrida. Aí ele avisou a gente, tipo, na sexta-feira à noite, mano, vocês querem ir assistir a qualificação? Aí ele deu os ingressos pra mim e pro meu pai, e foi a primeira vez que eu vi, eu só vi a qualificação, não vi a corrida. E acho que o Bottas pegou a pole. O Bottas foi pole e o Hamilton bateu no laranjinha. Isso, o Hamilton bateu no laranjinha, não deu pra ver, né, porque tava no setor ali. E foi a primeira vez, foi muito legal, e foi ali que eu falei, eu gosto disso, eu quero entender melhor. Eu sempre assisti desde criança, tive meus pilotos que eu gostava e tudo mais por conta do meu pai, né? E meu pai sempre me influenciou a assistir e jogar também os jogos da Fórmula 1. Mas foi ali que eu falei, meu, vou pegar firme nisso daqui, e foi dali eu não parei mais, né? E aí conseguimos ir na promoção lá em 2022, né, na Porto, e 23 a gente ganhou da Heineken, então fui 22, 23, 22 foi a primeira vez que eu fui. E é bem legal, só se preparem pro caos. Porque é um pouco caótico, é muito cheio, chove, é frio, é quente, faz sol, você tem que andar muito. Então, assim, a gente que tá acostumado em evento Interlagos, a gente sabe o que que é. Somente um evento grande como a Fórmula 1, também já foi no Lollapalooza lá, assim. Mas vamos preparados para passar perrengue, que aí vocês vão se divertir de verdade, entendeu? Vocês não vão se preocupar com nada e vão conseguir se divertir. Bacana, legal, é bom saber, porque a gente tem interesse de ir, né? Porque assim, surgiu esse interesse em mim, da minha parte, né? Até o Ivo já gostava de Fórmula 1 há um tempo, eu comecei a gostar agora, recentemente, né? Então não faz tão tempo assim. Mas sim, eu tenho interesse e tal, e não sei se esse ano ou ano que vem, né? A gente tá se programando aí, né? Porque a gente é daqui, então só tem no Brasil, só tem em São Paulo, né? E aí a gente tá se programando, né, pra assistir. Teve as 16 horas em São Paulo, né? Achei muito legal. Eu não sabia o que, que era isso até pouco tempo atrás, quando eu assisti aquela 24 horas de Mans, realmente fui me deparar que realmente é uma corrida de 24 horas, porque eu não entendi, falei, cara, vai acabar com o negócio? Eu falei, eu acho que é 24 horas mesmo esse negócio aqui, né? E realmente foi uma corrida de 24 horas, mas foi interessante assistir isso aí também. Mas é muito legal, automobilismo eu curti bastante, eu vejo com outro olhar, né, e assim, é um esporte, não deixa de ser, o pessoal que fala que não é, é um esporte sim, tem todo um preparo, tem treino, tem reflexo, muita coisa legal, tem, só tem, claro, é um esporte caro, né, não é um esporte muito barato, a gente sabe que um kart hoje deve ser uns 10, 15 mil reais, mas agora chegou aquele momento, momento capcioso, começa agora, e bom, um dos quadros que eu mais gosto de vocês é o podcast do Verstappen. Eu acho muito legal o trabalho de vocês, que vocês fazem. Como eu falei, parabéns, a criatividade é demais. Como eu, há um tempo eu achava que aquilo tipo, realmente era fala, depois que eu fui perceber que tem uma zoeirinha e tal, né? E eu achei muito legal assim, o trabalho de vocês. E eu queria, né, saber se vocês conseguem fazer os pilotos aí, né, conversarem de volta e tudo mais, né, eu achei legal, assim, o quadro de vocês. Bom, Bruno, vamos usar a corrida de kart que a gente que a gente correu aquela vez equalizado? De referência? Pode ser. Porque, ou você quer usar alguma corrida, uma última corrida que aconteceu da Fórmula 1? Tanto faz, só puxa aí. Começa aí. Assim, só explicando, né, a gente, no princípio, não tem muitas vozes definidas até não muito tempo atrás que a gente começou a definir as vozes. Tá pensando que nem o Matheus já fez algumas vozes, mas eu não sei dizer quem que o Matheus poderia fazer, porque é meio que aleatório. Eu também já fiz um monte de voz, mas assim, vou fazer a que eu acho que a galera mais gosta. A do Hamilton é muito boa, mano. A sua voz do Hamilton. O Hamilton Mano Brown, Zé. É muito legal no final. Eu dei muito risada. Bom, então vai daí, Bruno. Está começando o podcast do Verstappen. Participações do dia, Lewis Hamilton. Ai, moleque, você tá achando o quê, mano? Tá achando que só porque agora você é tricampeão, pra conseguir ganhar todas as corridas, mano? O patrão chegou, mano, tá ligado? Ah, mas é claro, eu tenho o melhor carro do grid, velho. Você acha que vai conseguir ganhar com essa jossa prata aí? Só falo isso porque tem uma Red Bull, mano. Se tivesse igual pra igual, você ia ver, mano. Ué, a gente tá de igual pra igual, véio. Eu perdi meu projetista, perdi o diretor esportivo. E aí, o que você tem pra dizer? Red Bull. Ano que vem eu tô de Ferrari, mano. Aí você vai ver, mano. Aí o boa sorte. Boa sorte com essa sua Ferrari aí, meu amigo. Boa sorte com essa sua Ferrari, porque eles já demitiram o desenhista, demitiram o engenheiro, demitiram um monte de gente pra contratar você. E acho que você não vai ter carro não pra brigar comigo, hein? Você não tem nem braço. Você nem sabe qual equipe vai ficar, moleque. Menos aí. Muito bom, muito bom. Sério, demais, assim, muito legal. A voz do Hamilton eu acho muito sensacional, assim, porque é tipo assim, essa briga, assim, tipo, realmente, claro, porque não é dessa forma, mas existe, assim, eu acho muito, muito legal, assim. E parabéns aí, realmente, pela criatividade. E eu acho, assim, que eu gosto muito de dublagem, então é um trabalho que eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, né? E parabéns aí pela criatividade. Só antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês o que vocês esperam aí da série do Senna aí da Netflix, né? Que eu acho que é um ponto legal da gente conversar. Foi anunciado agora que vai vir em novembro. O que vocês esperam aí da série da Netflix? Só pra complementar, né? O que eu acho muito engraçado na hora de gravar é que, tipo, eu geralmente eu faço uma voz e o Bruno faz duas. E o que eu acho mais engraçado é o Bruno brigando com ele mesmo, né? Então, essa é uma das graças aí que eu sinto quando a gente faz a gravação do podcast do Verstappen, né? Mas, bom, série do Senna na Netflix, dia 29 de novembro. Acho que desse ano, né? Se não me engano. Cara, eu tô muito ansioso pra falar a verdade. O trailer me arrancou lágrimas, né? Sim. Mais lágrimas, por incrível que pareça, do que quando eu cobri o WEC, né? É que eu não... Ainda, Matheus, ainda não chorei muito, mas ainda vou chorar um pouco. Mas... Mas enfim, o trailer foi emocionante. Acho que o Gabriel Leone, né, que é o ator que vai fazer o Senna, é o papel correto, né? E o Gabriel Leone é um atorzaço. Eu assisti Ferrari, né? Ele fez o Alfonso Deportago. E ele consegue transmitir muito bem ali quem é o personagem, né? Então, eu tô bem ansioso pra ver ele interpretando o Senna. E bem ansioso mesmo pra série. A série parece que tem uma fidelidade, assim... grande, né, a vida real, né, eu tô muito ansioso pra ver isso em câmeras modernas, né, porque eu não acompanhei Senna, eu nasci em 96, então eu só vi vídeos do Senna pelo YouTube, aquelas transições mais antigas, com a imagem meio quebrada, né, vi que tem alguns cortes do Senna na época de Fórmula Ford, né, e então eu tô bem ansioso mesmo pra ter essa perspectiva, né, de como era o Senna naquela época. Eu tô bem ansioso realmente, assim. Já pegando o gancho, e o filme da Fórmula 1 com o Brad Pitt? Esse também tá empolgado. Ah, esse daí... Assim, eu tô mais empolgado com o do Senna, mas eu também tô empolgado com o do Brad Pitt, porque eles gravaram ali, né, usaram imagens reais, né? Eu acho que o cinema tá mandando muito bem ultimamente, né? A indústria do cinema com essas imagens mais realistas, né? Eu gosto muito das produções do Tom Cruise, por exemplo, né? E o trailer do Brad Pitt foi meio que baseado ali no Top Gun, né? E o Top Gun ali, o Tom Cruise utiliza muitas das cenas, são filmadas... vida real, né? Não uma computação gráfica ou coisa do tipo. E eu sou muito fã disso, porque eu acho que é fiel e dá uma emoção a mais na hora de assistir, né? Se o negócio é muito computadorizado, eu às vezes não sou muito fã, não. Agora, só se for um Vingadores, eu gosto do Vingadores, mas quando é um negócio mais real, assim, vamos dizer, mais fiel à vida real, eu sou mais fã. Bacana. E você, Bruno? Cara, tô muito ansioso, com certeza. Eu acho que a Netflix faz muito isso porque ela sabe que o público quer ver. E é um lado do Senna que todo mundo quer saber e a gente meio que nunca teve. Talvez se ele tivesse vivo hoje, a gente teria, né? Porque ele teria todo o acesso que a gente tem hoje e tudo mais, e tudo ficaria muito mais próximo. Mas como ele partiu durante a carreira dele, né? Eu acho que tem muita coisa que ficou presa ali na história, né? Tem até o filme dele, né? Documentário dele lá, que é incrível, que mostra bastante disso, mas é uma visão um pouco externa, né? Então a série eu acho que vai ser legal, porque vai tornar isso um pouquinho mais, acho que, a visão do Senna. E a Netflix faz muito isso, que é entregar o que a gente quer ver, né? Eles acertam muito nessas questões. Então, eu tô botando muita fé que a série vai estar muito bem produzida, que vai agradar todo mundo, a gente vai ter todas essas imagens, né, do... Ah, tô falando do Senna, né, verdade, tô falando do Senna, eu vou falar do filme da Fórmula 1. E tô muito ansioso e eu acho que vai ser muito bom. O filme da Fórmula 1, eu acho que é mais uma tentativa da Fórmula 1 de tentar alcançar novos fãs, então assim, eu acho que vai ser um filme muito... pra leigo, mas como o Rafa disse, vai ser um filme que vai ter imagens muito reais, isso vai ser muito legal, tem Brad Pitt, então só coisas boas esperadas desse filme também. Ah, e o Lewis Hamilton tá na produção desse filme, né? Também tem que lembrar disso. É verdade, o Hamilton é conselheiro, alguma coisa assim. Ele é produtor. Ah, é, isso aí. E você, Matheus? Ah, eu tô esperando, eu tô muito ansioso pra série do Senna, acho que vai ser uma série absurda, acho que vai ser muito legal de ver isso, e acho que vai estar sendo muito bem produzida. Então, realmente, como o Rafa falou, também fiquei emocionado. Então, tô realmente empolgado pra série e agora que tem data, tô cada vez ainda mais ansioso pra ver a série do Senna da Netflix. Sobre o filme, é aquela coisa, eu espero que seja muito bom, porque eu tô esperando que seja bom, mas achei muito legal as cenas, né? Até teve a cena do Brad Pitt indo lá falar no depois, né, pós-corrida, e o Alonso olhando, tipo, o que que você tá fazendo aqui? A cena é muito boa. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu achei muito bom, então assim, acho que vai ter a essência certinha da Fórmula 1 atual, questão de disputa, intriga, e acho que vai ser bem interessante esse filme do Brad Pitt, então também tô com um hypezinho assim, mas a série do Senna, acho que a expectativa tá lá em cima. E você, Ivo, o que você espera da série do Senna e do filme da Fórmula 1? Então vamos por partes, né? A parte do Senna, a série do Senna, eu vi o trailer, gostei bastante, tô empolgado pra caramba. A Netflix normalmente capricha nesses detalhes aí, com certeza vai ser um trabalho bom. Já com relação ao filme, assim, confesso que pelo histórico dos últimos filmes que são lançados no cinema não terem uma qualidade excelente, eu não tô criando muita expectativa. Pra daí eu chego lá, eu assisto e me divirto, entendeu? Questão de referência. Sim. Até aproveitando, Henrique, que o pessoal comentou de Senna, Hamilton, Conselheiro e tal. Que você acha de eu fazer aquela mesma pergunta que eu fiz pro Ayrton pra eles? Você lembra? Qual pergunta? É que eu não me lembro. Ah, tá. Vou fazer aqui daí, assim, eu vou contextualizar a história pra rapaziada entender. Esse nosso amigo, ele veio no podcast, eu sabia que ele era muito fã do Hamilton, eu montei uma seleção de pilotos, um cenário assim, onde vocês são o chefe de equipe, vocês têm 3 nomes pra livres no mercado. Aí você tem que escolher dos 3, seria hipotético, um piloto principal, secundário e um piloto de teste, por exemplo. Aí o que que eu fiz? Como esse meu amigo era fã do Hamilton, eu excluí o Hamilton da lista. Porque eu sabia que ele ia colocar ele primeiro. Aí eu coloquei entre Senna, Schumacher e Verstappen, quem você escolheria de piloto principal, secundário e piloto de teste, por exemplo. Aí assim, como eu não sei os rostos de vocês, talvez seria melhor vocês entre si fazendo essa pergunta, mudando 3 caras feras, um cenário totalmente utópico, onde vocês, como diretores, mestres da equipe, poderiam primeiro, segundo e o de testes, por exemplo. E garantir que esses nomes também, pode seguir. Bom, eu sou fã da Ferrari em si, né? Hoje em dia, então, meus pilotos favoritos são Leclerc e Sainz ali. Então, acho que eu descartaria esses dois pilotos aí na hora da... Era o Schumacher, Verstappen e o Senna. Eu falei até errado, nem lembro agora. Mas era mais ou menos assim. Você entendeu o contexto, né, amigo? Acho que entendi. Isso. E se quiser, vocês perguntarem entre si, um pergunta para outro pergunta para o outro e vice-versa. Você só é melhor. É que assim, tem que ser... É porque assim, entre Senna, Schumacher... E Verstappen, qualquer um deles, esse piloto de teste ali, é um pecado, entendeu? Sim, assim, mas aí... A ideia é essa mesmo, é um cenário real? Não, é um cenário totalmente utópico, só para vocês, como mestres, de chefe de equipe, quem vocês escolherem como primeiro ou segundo. Só para um ranking de vocês, assim. Daí cada um vai ter o seu critério, o seu porquê, né? Tá, acho que eu entendi. Bom, então, de... Primeiro piloto eu escolheria o Senna. De segundo piloto eu escolheria o Schumacher. É isso, mais ou menos? E de piloto isso, de teste, eu escolho o Verstappen, piloto de teste. Isso mesmo. É difícil isso? É difícil. É difícil. Eu acho que... Se vocês quiserem colocar o Hamilton, sei lá, Lauda, se tiverem nomes aí, pode colocar no meio também. Tem regra. Eu posso fazer com o piloto Bagri? Vamos lá. Bom, que eu quero... Boa ideia. Eu quero fazer um piloto ruim. Vai, eu vou pegar os piores. Pior equipe da história. Vou pegar, então vamos lá. Pior equipe da história. Vou pegar, então, a Super Aguri. Vou pegar o Yuji como primeiro piloto. Nossa senhora. Marcos Winkelhocken, aí da primeira volta em Nürburgring 2007. Como segundo piloto. E piloto reserva, eu não vou pegar um piloto de Fórmula 1, vou pegar um piloto de Fórmula 2. Mahavir Raghunathan, como piloto reserva aí, piloto de teste da minha equipe. Perfeito. É isso. É a melhor equipe aí possível para andar no grid da Fórmula 1. Certeza que vai ter entretenimento. Nenhum ali tem a carteira. Tenho certeza que todo mundo vai ter a carteira confiscada. Tá, eu vou de Andrea De Cesaris, piloto 1. Decreto. Pastor Maldonado, piloto 2. Se bem que o Maldonado ganhou corrida, né? Ganhou entre aspas, porque ganhou porque tem a teoria dos pneus serem diferentes, né? Mas tudo bem. Ah, mas então, foi tão impressionante ele ganhar que a Williams pegou fogo. Piloto de teste. Putz, né? Piloto de teste, eu vou de... Ah, eu vou de recente aí. Eu vou de Mazepin. E esses 3 pilotos aí pilotaram pra Honda BAR em 2007. Pronto. Vai daí, Bruno. A equipe foi vendida por $1 pro Ross Brown. Bom, eu vou fazer só com os pilotos que atualmente estão no grid, pode ser? Pode ser. Verstappen, Hamilton, Leclerc, caso, né, seja o time incrível, e Sargent, Pérez, e pra fechar a cerejinha do bolo ali, o nosso querido Stroll. Marcel, cara. E todo mundo. De melhores pilotos, vai, Senna, Hamilton e Schumacher seriam os 3 aqui. É difícil ainda, porque só tem pilotaço, né? E aí, eu acho que fosse pra escolher o carro MP44. Não tem como não ser o McLaren de 88. Eu acho que é o carro com um dos designs mais bonitos da história da Fórmula 1. E é um dos carros mais dominantes da história. Então, acho que é esse trio e o carro. Eu só discordo do seu trio, Matheus, que eu não colocaria o Schumacher como piloto de teste, porque... Quem montava os carros da Ferrari, na verdade, quem desenvolvia os carros da Ferrari era o Rubinho, né? Então, acho que o Schumacher... Nunca vi o Schumacher como um acertador nato, assim. Por isso que eu pus ele no, como segundo piloto, na minha opinião, né? Eu acho que o Verstappen é mais acertador do que ele, e o Senna tem que ser primeiro piloto, na minha opinião, não tem jeito, mas é isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a presença aqui de todos hoje. Caramba, hoje foi muito bom o bate-papo, 1h30, né? Eu falei que ia ser 1 hora de bate-papo, mas o papo foi longe aqui hoje e foi muito legal. É muito bacana falar de Fórmula 1, né? E, bom, vai ter mais episódios. A gente vai ter um especial do Senna em novembro. Com certeza, eu já tô separando um professor de história aí pra conversar, pra falar e tudo mais, que é fã do Senna. E, novamente, convido vocês a participarem juntos, né? E, cara, sucesso pra vocês, de coração mesmo. Pra quem tá ouvindo a gente, vai ficar na descrição aqui o Instagram do Bate Roda Podcast pra vocês escutarem e tudo mais. Vale muito a pena. Eu gosto muito de ver lá, tem canal no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok também, só acessar a descrição e fazer um convite, né, se vocês tiverem interesse, participar do próximo episódio, domingo às 8h30, a gente vai ter um bate-papo com a Thaís, que mora lá na Alemanha, e justamente pra falar, né, ela que mora lá na Alemanha, como é que é morar lá e tudo mais, né, falar do 7-1 também, não, brincadeira, né, muita falada. Mas é brincadeira, ela que fala, ela mora lá na Alemanha e tudo mais, né? Então a gente vai trocar uma ideia com ela de como é morar lá, os programas de intercâmbio que tem e tudo mais, né? É um bate-papo bem bacana, vai ser bem interessante. E é isso, né? E esse é no domingo às 8h30 e na quinta-feira às 8 horas da noite, né? O programa vai ao ar, na verdade, na sexta-feira. A gente vai gravar numa rádio, podcast de mito, né? Então a gente vai estar gravando numa rádio, num programa aí da Rádio Ecoara e tudo mais, né? Provavelmente eu vou estar divulgando isso nas redes sociais nas próximas semanas aí, e eu agradeço aí novamente a presença de todos. Também vou deixar o link na descrição do nosso canal de animação, nossas redes sociais, curtam a gente por lá. Novamente, muito obrigado, Rafael, Bruno e Matheus, e novamente eu queria agradecer a presença do meu ilustre sócio majoritário desse podcast, o Ivo. Obrigadão, gente, de coração mesmo, é uma honra estar com vocês aqui hoje, e é muito legal saber que eu conversei com o Verstappen, cara. Pra mim, você é o Verstappen. Pra mim, você é... assim, não, você mandou um áudio e eu falei, caraca, é o cara que faz a voz do Verstappen, cara. O Verstappen tá muito, eu imaginava. Falei, não, isso é feito por inteligência artificial, é a voz do Verstappen, falando. E eu descobri que não, que você que dubla. Eu falei, caraca, é a voz do Verstappen, cara. Eu falei, caraca, mano. Mas muito legal, muito bacana. Eu fiquei bem, bem feliz hoje, gente. Bom, queria agradecer muito a oportunidade, né? A gente vê o nosso projeto dando frutos, né? Como eu falei, acho que você comentou que tinha descoberto as 24 horas de Le Mans ultimamente. E na semana passada, uma das nossas conquistas que foi realizada, né, que é cobrir um evento desse, que foi às 6 horas de São Paulo, eu fui com uma imprensa, né, pela FIA, e é uma das conquistas, uma das minhas maiores conquistas ultimamente, e eu fico muito feliz quando a gente recebe um convite desse, né, que é um trabalho nosso sendo valorizado, e é isso, só tenho a agradecer, agradecer muito, né, e até pedir que Deus abençoe, porque é sensacional ter esse reconhecimento. Então, muito obrigado aí, Gemito Podcast. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Ivo aí, vocês que foram atrás da gente aí para fazer esse episódio. E é isso, só tenho a agradecer mesmo. Bruno, o Matheus, que são os próximos aí. Bom, eu só queria agradecer também o convite aí por participar, e que realmente foi um sonho realizado de estar cobrando 6 horas de São Paulo, né? O Rafa conseguiu ali a imprensa, eu infelizmente não consegui, mas mesmo assim fui para Interlagos primeira vez, fui cobrir um evento da FIA e achei muito legal e me emocionei bastante porque, querendo ou não, eu sou muito fã do Gran Turismo, de carros, de protótipo, e eu falei que a essência dos carros são as mesmas, não são os mesmos carros, né, que eu via no Gran Turismo 2, mas são a essência dos protótipos são as mesmas até hoje, então acho que foi muito especial pra mim. E pra você que quer apoiar o Bate Roda Podcast, não esqueça de assinar a nossa newsletter, tá, o redator ficou muito feliz, a gente escreve lá as notícias bonitinhas, as pautas mais quentes do mundo do automobilismo, porque a gente fala não só de Fórmula 1, mas fala de automobilismo em geral e também fala de automobilismo virtual. Pô, legal, bacana. Aí, ó, vou deixar também na descrição. Depois me passem todos esses links aí que eu vou deixar na descrição do episódio. Gente, obrigado demais, Henrique e Ivo. Foi um prazer falar com vocês. Foi muito divertido, tá? Mas eu tava com saudade disso aqui, fazia muito tempo que eu não participava de um podcast. Eu acho que é a primeira vez que eu tô do outro lado, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite, foi muito divertido. E sucesso demais, cara. Eu dei uma bisoiada no trabalho de vocês, eu vi que vocês fazem com muito carinho. E foi por isso também que a gente nem pensou duas vezes, assim, em aceitar. A gente viu que vocês fazem o trabalho direitinho. Então, vocês estão de parabéns aí também com o podcast de vocês. E é isso, até uma próxima. É isso aí, gente. Também não esqueçam, antes que eu esqueça de ouvir nosso jingle lá do Fórmula 1, né? A gente fez um jinglezinho aí também com todo carinho ali. Eu faço alguns jingles, sempre gosto de fazer jingles aí pros episódios sobre a Fórmula 1, né? Hoje mito e bate roda, né? E ficou bem bacana com a animaçãozinha lá. Não esqueça de dar uma olhada no nosso YouTube. E é isso então, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.